Minha cabeça bem confusa, só de ver ele passar, só de ver ele sem mim, eu fico imaginando coisas, coisas. Ainda uso a mesma blusa, como o broche que me deu. Combinando com colar, eu fico imaginando coisas, coisas. Lembranças de um tempo bom, que a gente se amava em paz, sem berebere feia. Que pena que eu vacilei, agora que não dá mais. Você não me deu perdão, saí de cena. Ah, eu vou voar. Cuidar de mim, cuidar de mim, pra mim não dá. Só de ver ele sem mim, eu fico imaginando coisas. Lembranças de um tempo bom, que a gente se amava em paz. Que pena que eu vacilei, agora que não dá mais. Você não me deu perdão, saí de cena. Eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar, eu vou. Cuidar de mim, cuidar, cuidar. Cuidar de mim, pra mim não dá, pra mim não dá. Eu vou voar, eu vou.